Mencionando, daqui a pouquinho teremos palavras para você. E às 11h30, a carta que eu não mandei. Um abraço, boa noite para você que nos ouve, no táxi, no ônibus, motorista, cobrador, passageiro, boa noite, muito obrigado pela carona. A você que está em casa, sozinho, a você que está sozinha, a você no trabalho, onde a gente se encontre, recebo um abraço e todos que fazem viva a noite. A você na capital, interior do estado, nos filhos, nas fazendas. Aproveitando dar um abraço para meu amigo Fernando Moreira, lá na fazenda Grupo de Pedras, em Joaquim Gomes. É fronteira de Joaquim Gomes, São Luís Pitone. Dona Fernando Moreira, alô Sandra, sua mamãe Regina e todos os amigos aí. Muita fome, né? Muita mais gente. Viva para São Fernando Gomes. 10h23 de Maceió, viva a noite na Tesoura.